Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Daqui por diante fica decidido. Quem ficar, vigia. Quem sair, demora. Quem sair, demora quanto for preciso. Em nome do amor, em nome do amor. Você vai, eu fico, você fica, eu vou. Você vai, eu fico, você fica, eu vou. Se eu ficar em casa, fico preparando palavras de ordem para os companheiros que esperam nas ruas pelo mundo inteiro. Em nome do amor, em nome do amor. Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Você vai, eu fico. Você fica, eu vou. Por uma questão de desordem. Por uma questão de desordem. Meme, meme. Deixar as ordens que eu sou comandante. Em nome do amor, em nome do amor. Você vai, eu fico, eu fico. Você fica, eu vou. Comigo, muitos são distantes, distantes. Se eu sair agora, pode haver demora. Demora tão grande que eu nunca mais volte. Em nome do amor, em nome do amor. Você vai, eu fico.